O trio que faz a diferença. DJs Edilson, Edielson e Rebelde Saudade. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Ei, Thiago! Que não vem. O maestro da saudade. Tempo pintou outro amor. Tá na hora. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Tá na hora de tu pegar a gata e ir pro salão. Que não vem. Alô, Braga, já vem dizendo bem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. O casal bebedor. E vou beber. Príncipe Negro. Casal Baby to Dice. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Aquele amante espera por você. Saudade. E procura no romance uma noite de prazer. Eu vivo pra amar, vivo pro amor. E se você tá livre em Bragança? E se você é livre, espera alguém assim. Não deixa pra mais tarde, venha correndo pra mim. Eu vivo pra amar, vivo. Bora dançar uma saudade de Bragança no retrô. Venha viver pra crer que pode amar e ter uma aventura assim. O maestro da saudade. Que quando amanhecer, juro a você que não vai se arrepender. Amanhã domingo nós somos lá no Adões Guioteiro, segunda-feira em Abela, lá na Ilha do Gumbu, quinta-feira é Marajó, é Salvaterra, sexta-feira nós estamos de volta no Budiguim. Sábado e domingo, Vila Murejá, em Curujá. Venha viver pra crer. É o retrô. Que pode amar e ter uma aventura assim. Ou alguém sem conhecer. Que quando amanhecer, jura você que não vai se arrepender. Que procura no romance uma noite de prazer. Eu vivo pra amar, vivo pro amor. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, realço. sou maior. Grande amiga Sammy aqui ali na área. Você. Ui, Sammy aqui. A mistura de amor e desejo. Não faz desse jeito. A doçura gostosa do beijo. A quentura de nosso suor. Alô, Braguinha! No fim, você me traz inspiração. Em cada verso, uma emoção. Tenho você dentro do coração. Galera da Cidade Nova, KGG! Sei. Valeu! Que é infinito nosso amor. Toda a família Santos também. A nossa vida é uma. Muita vontade no Retrô, família Santos. Seu amor em forma de canção. Ah, essa não, maestro! E o maestro vai tocando a saudade no Retrô. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Vem com o Retrô, vem. Vem! Vem, amor, vem sentir meu calor, teu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa do meio. Olha, gente, só corrigindo. E na quinta-feira nós estamos em Souri, tá, gente? Não é em Salvaterra, é em Souri, tá, gente? Lá no Marajó, quinta-feira. É o Fé de Verão. Lá em Souri. É o Retrô chegando no Marajó. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. E amor em forma de canção. Meu bem. A onda agora é Retrô. Olha a saudade do ar. Abri a janela e o sol nasceu. Saudade. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar. Bora, Mega Light. De iluminar. Bora, Mega. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar. De me conquistar. Se você. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Grande amigo Dinho, mecânico. Meu parceiro Tony, lá da família J. de Bragança. Recebemos um abraço do Edilson, do Edilson, do Rebelde. Aqui no Retrô. Toda a família J. de Bragança, valeu. Já dançando, saudade do Retrô. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reiluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Você é a dona Vanessa, KG. Esperando pra depois, pra nós dois. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Alô, Braga, já vem descendo com o Retrô. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Carinho, tá doendo em mim. Quem tá em Braga? Retrô, retrô. Estou aqui. Saiba essa saudade de você. É o Retrô em Bragança. Tá doendo em mim. No alto da serra eu fiz essa canção de amor, pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Príncipe Negro, perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez, por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Grande Tony! Amor doce. Aí da família JH, gente, valeu, Tony! Não, não vá embora. Coladinho mecânico! Não leve o meu sonho azul. Toda comendiva de Bragança. Recebemos um abraço carinhoso com seu maestro Rebelo. Amor, doce amor. Já, já, chega de um Gedilson. O primeiro será sempre o primeiro. O primeiro, primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. No alto da serra eu fiz essa canção de amor. Ei, Zé Carlos. Pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Ainda bem que choveu cedo hoje. Saudade quando invade o peito. Muita chuva. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Príncipe Negro. Por favor, não vá. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. Grande amigo Bigode, o Matheus. E ela galera da Fox e Turismo da GG. Cadê o Bigode, rapaz? Tão doce, tão bela. É, Bigode, já tá namorando. Meu amor. Esse é o Bigode namorador. Eu ontem fui em contra com meu bem. E ontem? Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. Galera da dança por caia. Mas linda ficou. Bora balão, bora Marquinho. Aí, Messias. Tão doce, tão bela. Príncipe Negro. Pra ser meu amor. Ela casou com ele por quê? Fala. Ela casou porque de tudo ele tem. O que que o rebelde não tem? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Gerente Diogo, hein, Diego? Tudo nosso hoje, roteiro, hein? Aquele peixe frito na beira da praia. Só na manha, vai. Ela casou porque de tudo ele... Cara, não importa o dinheiro, meu irmão. Carro, casa e... Importa é ser feliz, isso que é importante. É viver a vida, saber viver a vida. Ela quer bem. Esse é o principal. Não casou comigo porque eu nada tenho. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Alô, Braguinha, vem descendo com o retrô, vem! Braguense ele tá enjoando. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. É pra tu gato enjoado, rapaz. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Pensei que vocês tinham esquecido ele lá em Belém, rapaz. Em cima do telhado, embaixo do sofá. É pra do gato enjoado. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. E aí? Miau, miau, miau, miau. Não atrapalha agora. Só tu no teu quarto fazendo amor e o gato enjoando lá em cima. Oh! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, carente de amor. DJ Rebelde. Em cima. Em cima do telhado. Embaixo do sofá. Se a cama quebrar, bora pro chão. Que é tão bom. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalha agora. Tá ligado? Miau. Alô, Braguinha! Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia, sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida, eu quero viver. Quero ver! Não preciso nunca mais de você. Problema é a recaída, né? Mas depois de uma semana, quando bate a saudade, se morro de saudade, tu fica batendo beijo, de vontade de tu fica com frio, você. Aí tu liga, uou, uou. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado. Braguinha. De você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora Príncipe eu já sei, não posso viver sem você. Tio Rebelde, ele é bobo, o quê? Não sabe que lhe quero como namorado. E na sala de aula? E na sala de aula? Nunca colou. Eu quero a todo mundo pra me provocar. Nunca colou, né, Megalaj? Já não sei o que sinto. Alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança. Pra já, galera aí do Arizona! Tá marcando bom. Grande amigo Rafael Bombo! Dessa maneira eu vou. O Bombom! O Dedé! O Edilson! A gente! O Edilson! Galera lá do Arizona! Aonde é o Arizona? Eu queria saber por que aquele gato me manda recado. Grande amigo Manel, essa esposa também, o Thiago. Namorado. Só de boa, valeu. E na sala de aula, paquera todo mundo pra me provocar. Nunca colou, não. Já não sei o que sinto. Alguém já me ensinou que isso é. Qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece um lindo bebezinho que só quer dormir. Tá marcando bobeira, porque dessa maneira eu vou desistir. Pula, sobe e desce, vem! Pula, sobe e desce. Eu não sou videogame pra você. E na mínima nunca eu vou ser. Babebe, bobo, robô. Agora é retrô. Não para de beijar, vem descendo, vem. Amo a beleza dos teus olhos. Amo teu jeitinho encantador. Amo esse teu lindo sorriso. Esse charme, essa beleza que aumenta o meu. Olha, gente, dia 3 de agosto. E o 8º aniversário da família. Os pegadores da Nike de Caruateua. É mais uma deles. Amigo Damison. Damison da Nike. Val Nilson. WS. Dia 3 de agosto. Aniversário da família dos pegadores. Eles estão no beijo. Muito tímida, meu amor. Grande amigo Bigode, isso assistente e toda a galera aí da Fox Turismo, fazendo o transporte da nossa família Retrô, com segurança, em Bragança. Fala, Bigode! Amo sua sensibilidade. parceiro Renato, aí do Reino Gleada na área, tá em Bragança, hein, Renato? Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos português. Deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Bora, meu parceiro Maicon! Quero sair. Homem da família Botafogo, a GG! Vai conhecer. Tenho vontade de um dia ser G. Parceiro Maicon! E toda a família Botafogo, a gente! Claro, curtindo Bragança, Retrô! Vem embora! E orgulho de ser americano do Sul. DJ Edielson já na área. Eu também o Edilson. Já já vou comandar o Retrô. Minha vez vai chegar. E o Rebelde vai aquecido. Com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Ha! A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Príncipe Negro. Eu vou aprender a falar inglês. E gente, Elson, sabe o da minha Dona Vera, com a gente, Dona Vera. Quero ser importante. A mulher das massagens da lá. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair. Meu amigo Renato, aí do Reino Glear. E essa esposa da gente, a Dona Nayara Vitorini, está no Retrô. De um dia ser gente. Lá em Bragança. Ser grande como um país. Do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. Príncipe Negro Retrô é a nova sensação do momento. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Galera do Sapucaia, com esse tal de cruzeiro, só de bom. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Príncipe Negro. Para prestigiar seu enterro, acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Bora. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na minha. Até mesmo a sua extrema unção.

Príncipe Negro. Pra me satisfazer. Embora. Embora tudo tenha seu preço, eu sei que não mereço a vida sem você. Embora tudo tenha seu preço, eu sei que não mereço. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Príncipe Negro. Amigo pelado lá do Iguim com a gente. Então vem, como um passarinho. Bora pelado. Vem me dar carinho. Quero te amar. Doce mel, escuta o que eu te falo. Vem ficar do lado dos carinhos meus. Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia, doce como um lar. Teu sorriso lindo, para lhe dizer que meu coração sente o teu prazer. Vem com o retrô, vem! Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar, doce mel. O quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo. Retro. Tem música suave. Dá-lhe Retro. Preferidas nessa primeira noite. Quero esquecer da vida. Já tem Gelson. Um mundo de sonhos pra lhe esperar. Bora, Bragança, que tá tudo pronto. Tudo está preparado. Só falta você chegar. E o coração, hein? O coração está. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade. Saudade. E desejo. Saudade. Desejo louco de te amar. Só tá faltando. Só está faltando você chegar. Príncipe Negro. Eu te amo e tu me amas. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta. Cada dia que passa, o nosso amor aumenta mais um retrô. E aí, mulher? Quando estou perto de ti, minha vontade é de cansar. Calma, não te afoba. Eu te amo. Eu te quero. Eu também te quero. É verdade, ó. Meu amigo Marcinho Red e a Jorge Sedutora. Amigo Ian Play da área. O Ian Playboy. Alô, Ian. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas. Alexandre Aguinaldo. Rompendo fronteiras com o retrô. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Bora, Lírio! Eu te amo. Homem das mexidas na área. Eu também te amo. Fala pra ela, vai. Eu te quero. Fala que tu quer hoje, ela, vai. Eu também te quero. Eu, hein? Oi. Eu te amo. Vai. Eu também te amo. Não engana ela. Eu te quero. Eu também te quero. Alô, Braguinha. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei por você. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Fique sozinho, vou chorar. Galera da Sapucaia desde cedo com a gente, obrigado. Olha o Messias, olha o Marguinho, aí balão. Tudo enfim foi felicidade. É o Retrô em Bragança. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Cleginho. Eu tô te amando. Cleginho do Paraná. Meu bem, eu não ligo. Eu sei que você nunca vai. O Emerson Arlindo. Os meninos da saudade da Pratinha na área. Os meninos da Pratinha. Não me esquecer. Tamo retrô, babá. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Grande amigo vereador Divaldo Goza, aqui de Bragança. Meu parceiro Gupim, o rei da carne de sol, aqui de Bragança. Vou dar uma passada lá, tá, Gupim? Pode esperar que o almoço é por tua conta amanhã. Eu sei que você. Já calma que tu vai pagar o peixe lá em Outeiro. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração e deixa chorando sozinho. Chico do Amendoim! É Chico! Pega o telefone, diz que me. Esse amendoim tem poder. Me adora, não me engana. Bora, gol! Quero, vem me escutar. Saudade! É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. Madrisa. A emoção que eu sinto é muito grande. Bora! Você vem, não sei. As nossas princesas com a gente! Seu olhar me invade. Romendo Brum dele! És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. As princesas e sua rainha, elas já estão conectadas na tecnologia da primeira aparelhagem retrô do Pará. Aqui. Robertinho, saudade! E me fez um sonhador. Com sua esposa, Helenilza, com a gente. Alô, Robertinho! Eu quero saber o seu nome, menina. É o Retrô em Bragança desse jeito! Porque você brinca com meu coração. Eu sinto saudade, é demais, meu desejo. Aí o bigodinho, menino, bigodinho só na sub-zero. Amo você. Alô, bigodinho. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais, meu desejo. Menina, amo você. Trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor, amor por qualquer. A ladrona. Em shows apresentava, eu cantava. Ganhava teu dinheiro. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Bebe! Oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.